André Ribeiro, a Gabi Marino também está na área. A Gabi vai ficar de olho acompanhando toda a movimentação externa, também interna, ou seja, onde tiver informação, onde tiver notícia, vai estar também a Gabi Marino. E quem chega agora para dar o seu boa noite é o Tiago Veras, grande Tiaguinho. Quem chega cedo bebe água fresca. Minha mãe costumava dizer isso, Tiago Veras. Verdade, Sérgio. Um abraço para você, pro Leão, para quem tá acompanhando também aqui o Tupi na Rede. Graças a Deus. Chegou bem, né, Tiaguinho? Tranquilo. Chegada tranquila aqui no Maracanã. O torcedor vai começando a chegar aos poucos nesse momento. No estádio internamente ainda tá bem vazio. Nesse momento, no gramado, os integrantes da arbitragem, as luzes estão apagadas ainda, o campo parece estar numa condição muito boa para o clássico. E o vascaíno, o torcedor do Vasco, né, Sérgio, está empolgado. A fase é de crescimento nesse início de 2023. O Vasco agora transformado em SAF, tendo outros investimentos, time mais forte, alguns jogadores de mais qualidade. Então o torcedor está feliz pelo momento. Agora é claro que jogo a jogo, partida a partida, o Vasco precisa comprovar cada vez mais essa evolução. E nada melhor do que um clássico contra o maior rival, semifinal de Campeonato Carioca, com vantagem para o Vasco demonstrar de fato esse crescimento. E é sempre bom explicar, né, Sérgio, essa vantagem é igualdade em pontos e saldo. Ou seja, se hoje for 1-0 o Vasco aqui no Maracanã, no jogo da volta, o Vasco pode perder por 1-0, que vai se classificar. Se for hoje 1-0 Vasco, jogo da volta, 2-0 Flamengo ou qualquer placar por 2 gols de diferença, aí o Flamengo é o classificado para a decisão do Campeonato Carioca. Se der hoje empate, o Vasco vai jogar por 1 empate na próxima partida também para se classificar. Então é igualdade em pontos, igualdade também no saldo para o Vasco chegar à decisão do estadual. O time vem de 5 vitórias consecutivas, incluindo Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo e o jogo com o trem pela Copa do Brasil. O Vasco hoje tem as voltas do Léo Pelé, zagueiro, Lucas Piton, lateral esquerdo. Eles ficaram até no banco de reservas da última rodada contra o Bangu na Taça Guanabara, mas estavam pendurados, havia o risco do terceiro amarelo e por isso não foram utilizados pelo técnico Maurício Barbieri. O Capasso deve continuar na zaga, mas o Miranda está recuperado de uma lesão no tornozelo e foi relacionado para o jogo, é até uma novidade. No meio campo surge uma possibilidade do Galarza ser o titular no lugar do Rodrigo. Essa é uma possibilidade também para o Vasco para o jogo de hoje. Então seria Léo Jardim, Puma Rodrigues, que fez o gol na vitória em cima do Flamengo, 1-0 na última rodada, ao lado de Léo, Capasso e Lucas Piton, completando o sistema defensivo. Aí, Rodrigo, ou então Galarza, Jair, Andrei Santos no meio campo, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul, provável Vasco para o jogo com o Flamengo, Sérgio. Perfeito, fica comigo, Tiago Veras, que eu vou aproveitar aqui a fera, o Rubem Leão, para falar a respeito justamente dessas primeiras informações que você nos traz, preciosas, aqui no Tupi na Rede. 5 partidas, 5 vitórias seguidas, incluindo Copa do Brasil, aquele jogo com o trem do Amapá. O Vasco só tomou 1 gol, venceu 2 clássicos, Botafogo e Flamengo. Essa é uma informação importante. E o time provável que nos passou, o Thiago Veras, com Léo Jardim, com Puma, com Léo, com Capasso, com Lucas Piton. Fechando o sistema defensivo, com o meio de campo tendo uma dúvida, Rodrigo ou Galarza, Jair, Andrei Santos, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Pois não, Rubem? Eu queria explicação. Por que o Galarza no lugar do Rodrigo, se o Rodrigo vem jogando muito bem? Tem alguma explicação, Thiago? Vem fazendo a marcação, a saída de bola está boa. Ele não é um jogador de pisar na área do adversário, mas é um jogador que até o meio de campo, ele com a bola sabe o que faz. E é um bom, excelente marcador. É o que fecha lá os espaços no sistema defensivo. Eu não sei por que tirá-lo, principalmente num jogo contra o Flamengo, já que ele é eficientíssimo na marcação e nesse fechamento de espaço. O Galarza é um... sei lá. Não tem tanto esse poder. Aquele bonequinho de pilha, ele corre para tudo quanto é lugar, só não está no lugar onde está a jogada. Tá, é o cara que se mexe muito no lugar errado, tanto na marcação quanto chegando no ataque. Eu não vejo o Galassi com condição de ser titular no Vasco. Né? Entendi. Então o Rodrigo é melhor do que ele é. Então deveria jogar o melhor. Né? Existe algum tipo de argumentação, Thiago, em relação a essa dúvida levantada aqui sobre a questão de um ou de outro na dúvida para a escalação do Vasco? Ô Sérgio, seria uma opção do treinador, até sim, porque o Rodrigo está relacionado. Como disse o Leão, ele é um jogador de meio campo um pouco mais defensivo, um pouco mais de contenção, liberando o Jair, liberando também o Andrei. O Galassi é um jogador que chega um pouco mais na frente, chuta um pouco mais a gol. Enfim, aí seria uma opção do técnico, talvez pensando no que o Flamengo possa render, possa apresentar esquema tático, aí a opção seria o Galassi no lugar do Rodrigo. Agora só um detalhe, ô Sérgio, que eu percebi até falando com alguns vascaínos e aqui próprio no estádio do Maracanã, acho que esse momento significa muito uma mudança de mentalidade para o Vasco. Como assim? No fim da década de 90, ou do fim da década de 90 até hoje praticamente, o torcedor do Vasco, ele sempre ficou muito magoado com as decisões com o Flamengo. Quando era jogo decisivo, o Flamengo atropelava o Vasco e ficou aquela sina do vice-campeonato. Então hoje, com essa questão de SAF, de ser um time melhor, de um investimento diferente, de uma nova metodologia de futebol dentro de campo, o Vasco tendo resultados e conseguindo passar pelo Flamengo, por exemplo, já vai tirar um pouco esse pessimismo histórico do torcedor que já, quando tinha um adversário pela frente, pensava: eu vou perder, eu vou ser vice, porque era um atropelo gigantesco do Flamengo em cima do Vasco, principalmente em decisões. Então acho que esse momento é de uma afirmação do clube, da torcida, e nesse confronto direto com o principal rival, é de tirar essa coisa de que o Vasco, ele jogava contra o Flamengo e perdia praticamente todos os seus jogos importantes. Que tese importante, Rubem, levantada pelo Thiago Veras, porque a gente percebe, a gente tem o sentimento, ao conversar com os torcedores do Vasco, que hoje realmente existe uma questão de igualdade, pelo menos na esperança e pelo menos no embate. Você pensa assim também? Agora, o Vasco está recuperando a identidade, porque erradamente o Vasco teve um dirigente que colocou o Vasco abaixo do Flamengo. Né? O Eurico Miranda sempre dizia que o Vasco ganhava, o Flamengo era um campeonato à parte, se consagrava campeão porque ganhou o Flamengo. Se colocou abaixo do Flamengo. O flamenguista nunca, nenhum diretor, nenhum massagista, porteiro, ninguém do Flamengo disse uma vez sequer que o Flamengo ganhava do Vasco era um campeonato. Logicamente, no Flamengo se reconhecia que era um adversário direto, o adversário mais importante, aquele que a rivalidade estava muito grande na década de 90 e tal, como sempre está até agora também. Mas esta colocação foi muito infeliz, porque colocou o Vasco, o próprio Vasco colocou o Vasco abaixo do Flamengo. Como se fosse uma situação de inferioridade. Exato, né? É para mim ganhar do Flamengo, eu sou campeão. O Flamengo nunca falou isso, ganhar do Vasco é muito bom, etc. Nunca ouvi essa manifestação de uma forma assim tão rivalizada. Não, ele colocou o Vasco abaixo do Flamengo. Thiago Veras, é interessante essa tese do Rubem, né, Veras? Hein, Veras? É verdade. Não é interessante essa tese do Rubem? Sim, sim. É um dirigente que foi muito emblemático, né, o Eurico, na história do Vasco, mas com esse pensamento, de fato, o que foi levantado aí pelo Leão tem muito sentido, né? Ele criou uma rivalidade de ser um campeonato à parte. Por um lado, isso era bom, mexia com o jogo, tudo mais e tal, mas colocou o Vasco nessa posição direta com o rival. Essa posição do Leão é bem levantada também. E, aliás, a 777 Partners, né, que é a compradora do futebol do Vasco, da SAF do Vasco, ela, desde o primeiro momento, quando chegou o clube, falou: olha, a gente tem conhecimento, né, dessa rivalidade, que para o Vasco é a principal, aqui no futebol do Rio de Janeiro, e o que a gente quer é igualar, botar o Vasco na mesma situação do rival. Lógico que isso demanda um tempo, o Vasco ainda tem muita coisa atrás do Flamengo, que já está estruturado há muito mais anos e vem conquistando muito mais coisas que o Vasco. O caminho do Vasco tende a ser esse, né, da forma de se estruturar. Mas hoje, no investimento financeiro, o time que o Vasco tem, mesmo ainda considerando que seja tecnicamente abaixo do Flamengo, né, o Flamengo está desorganizado e vive uma turbulência, aí é problema do adversário, mas o Vasco hoje já tem uma condição igual de brigar. E foi uma promessa, ou pelo menos chegar próximo, né, surpreender. Foi uma promessa da 777 Partners. Não vai ser mais essa moleza, não vai ser mais isso aí que a gente está vendo nos últimos anos. Vai ser um Vasco agora forte e que vai voltar a ser campeão, que vai brigar e vai estar num nível bem parecido, melhor ou igual do que o rival. Legal, perfeito, Tiaguinho. Muito bem analisado, muito bem falado. E essa tese do Rubem, eu ainda não tinha pensado nesse prisma, ou seja, nesse novo ângulo. Eu sempre achei que esta declaração do dirigente do Vasco era uma declaração apenas para motivar o time dele, só isso. Ela motivava se colocando abaixo do adversário. Eu não cheguei a pensar, eu juro para você que eu nunca tinha parado para pensar nessa outra possibilidade, nesse outro lado, podemos dizer assim, da questão. Mas muito bem sacado, como sempre, né? Esse cara, por isso que ele tem o slogan A Fera da Tupi, porque ele é realmente a fera, porque ele consegue trazer estas teses para análise. Sérgio, já 980-18-88-80, vamos lá, galera, eu quero a sua opinião, afinal de contas, vai dar Vasco ou vai dar Flamengo? E aí, essa frase que era utilizada antigamente, jogar contra o Flamengo era um campeonato ou é um campeonato à parte? Você, torcedor do Vasco, vai ter o direito de falar isso aqui. E você, torcedor do Flamengo, imaginava ou ainda imagina que isso, de repente, motiva ainda mais o Vasco e também o seu time, o Flamengo? Pois não, Veras? É só uma questão de venda de ingressos, né? A gente ia te perguntar isso agora. Isso, com o Wellington Campos também, fazendo aqui uma apuração. A confirmação era que até as 3 da tarde de hoje, 38 mil ingressos tinham sido vendidos, comercializados. E pela procura que estava acontecendo, até esse momento, a gente já talvez tenha chegado à casa dos 40 mil. Então a expectativa hoje, aquela galera que chega sempre em cima da hora, compra na bilheteria, tudo mais e tal, é de 40 a 45, talvez. Ou se a gente consegue ampliar de 40, entre 40 e 50 mil torcedores. Poderia ser mais, poderia. Segunda-feira à noite, no horário, né, que para quarta, quinta-feira era um pouco mais comum, mas para segunda não. A questão do último clássico, né, toda essa polêmica de torcidas organizadas, de violência, a Polícia Militar não conseguiu controlar os torcedores de Vasco e Flamengo. Todas as cenas, os vídeos, imagens que a gente pôde ver da última partida, causando até morte de torcedor. Enfim, isso pode tirar um pouco esse ímpeto da galera de estar presente hoje aqui no Maracanã, com um pouco de medo dessa violência. Então, junta fatores, a venda antecipada até de tarde, 38, cresceu um pouco, a expectativa vai ser entre 40 e 50 mil torcedores hoje aqui no Maracanã. Perfeito. Quando você começou a falar sobre esta venda antecipada, com a apuração também do nosso companheiro Wellington Campos, que a gente faz questão absoluta de dizer que o Wellington está conosco, o Wellington está fazendo todo o trabalho também junto com o timaço da Super Rádio Tupi. O Wellington sofreu um pequeno acidente, mas já vai estar incorporado aqui ao nosso timaço e tem nos ajudado muito com suas informações que vêm sendo passadas internamente e que nós estamos dividindo essas informações e desejando para o Wellington Campos uma plena recuperação. Rubem, você se surpreendeu quando o Thiago Veras chegou e falou que nós temos 38 mil na última informação de antecipada. É, mas eu acho que podendo chegar a 40 ou de repente chegar mais aí, mas é um bom público para um primeiro jogo, para uma segunda-feira, né? Pelo horário que é, pelo dia. Então, 40 mil será um bom público para o primeiro jogo, né? Provavelmente não vai decidir, porque não vejo possibilidades, pelo menos dentro de uma lógica do futebol, de aparecer uma goleada. Deve ser um jogo, primeiro jogo então, né? São dois jogos. O primeiro, ninguém quer perder, amarra, o jogo é amarrado e tal. Então a torcida sabe disso e esse público, para mim, está muito bom. Para tudo isso que nós falamos aqui do dia, hora e situação do campeonato em si, situação da tabela. Perfeito, é realmente uma situação que já eu quero ampliar um pouco mais essa questão de público, porque hoje nós tivemos uma notícia muito importante, sobretudo envolvendo a questão da violência das organizadas, de uma punição que elas acabaram sofrendo. Mas são 19 horas e 54 minutos. Já a gente vai ter a oportunidade também de falar do Clube de Regatas do Flamengo. O detalhe é que as duas delegações ainda não chegaram no Maracanã e deve ser consequência em relação ao trânsito e em relação, sobretudo, de um acidente que aconteceu e nós estamos monitorando através do companheiro Marcos Coelho, que está sendo inclusive vítima deste congestionamento. Ele está 2 horas depois de ter passado pelo lugar do acidente, preso porque um caminhão tombou na linha amarela, sentindo Fundão, altura da saída 2, Água Santa. O trânsito ficou tão ruim que abriram uma faixa reversível. E o Coelhinho, como sempre, antecipou-se para ir ao trabalho, ou seja, para fazer a cobertura do jogo, mas não adiantou. Ainda mais que é uma via expressa e a gente sabe que se acontecer esse tipo de problema, nós temos congestionamento, nós temos engarrafamento, nós temos o sofrimento do ir e vir do público no Rio de Janeiro e, consequentemente, quem está indo para o estádio e, principalmente, as delegações envolvendo Vasco e Flamengo nos seus deslocamentos pela cidade. 19h56, eu quero chamar a Gabriela Marino, nossa Gabi Marino, para trazer detalhes importantes, logística, questões sobre o que ela está percebendo, ela que está junto com o timaço da Super Rádio Tupi, acompanhando a movimentação no Maracanã, pois não, Gabi? Alô, Sérgio Guimarães, amigos ligados aqui no Tupi na Rede, a gente abre falando que havia um certo medo por parte de alguns torcedores por conta das brigas no último clássico envolvendo Flamengo e Vasco, ainda pela Taça Guanabara na semana passada. Então, por isso, a segurança no entorno do estádio foi reforçada. De acordo com a Polícia Militar, 750 policiais estão fazendo a segurança do Maracanã, um aumento de 25% do efetivo em comparação com o último clássico entre as equipes do dia 5 de março. A gente consegue observar uma boa movimentação das duas torcidas ao redor aqui do Maracanã. Eu estou em frente ao portão C, no acesso sul, aonde os torcedores do Vasco entram no estádio. Algumas pessoas já estão entrando, cantando e, claro, mandando energias positivas para o time que vai entrar em campo já. É semifinal do Campeonato Carioca, é jogo importante para as duas equipes, Sérgio. Perfeito, Gabi. Gostaríamos realmente de ter ouvido o que você acabou de trazer, o que nos dá uma certa tranquilidade e a gente já tem uma noção do que está acontecendo na movimentação das torcidas envolvendo este que é um dos principais clássicos do nosso futebol brasileiro. Menos mal, por enquanto, né, Rubem? Não temos nenhuma informação envolvendo qualquer situação de confronto, de enfrentamento, de incidente envolvendo as torcidas. Está mais policiado, aumentaram aí o contingente. E os torcedores, parece que são, que estão circulando ao redor do Maracanã, são aqueles torcedores que vão ao Maracanã simplesmente para ver o jogo, para torcer, né? E não vão para brigar. Então essa turma